Porra, hein? Caralho. Aí, gordinho, bicho tá demorando, hein, velho? Caralho. Vai lá, pega a máquina logo lá, velho, pra nós ficar logo em cima aqui, velho. Só me entrega a camelo aí, velho. E aí, parceiro, vamos apavorar, vamos cobrar aquela teta lá com aquele comédio. Então, vamos tocar o terror então. Vou aterrorizar. Quebradas cabulosas, periferia, sangue bom, humildade, dignidade. Pessoas nem sempre tão perigosas, porém depende de você, do seu procedimento. Quem respeita é respeitado, quem vacila, tá ligado? Leva tiro ou sai voado, sangrando pelo rabo. É rotina por aqui, quer chegar, pode vir, mas tipo daquele jeito, vem na paz, no respeito. Eu também fico de grilo, o tanto apreensivo, ouço sirene, sirenes. Tiros. Vacilou, é um dois, nem viu aí já foi. Consciência, paciência, véi, ficaram pra depois. De tiroteio a tiroteio, prossegue o velório. E é só mais um episódio. Aí, gordinha, esse bicho aí mesmo, bora, mete bala, tira nesse otário. É o ódio que cega, maluco, o sangue que ferve. O tiro que mata, a mãe que se despede. Olhos vermelhos, descrentes do mundo, a alma que sangra. A vida que desanda, quem foi, qual foi, você sabe como é. Melhor ficar de boa, véi, tipo na fé. Armas ou livros, diabo ou Cristo, aí, escolhe o seu caminho. Quer ser bandido, maluco, tenta a sorte. Difícil sobreviver aqui no reino da morte. 30 tiros, sem essa eu quero é paz. Se deixa falha, é cobrado lá na frente. Quer ser bandido, maluco, tenta a sorte. Difícil sobreviver aqui no reino da morte. 30 tiros, sem essa eu quero é paz. Se deixa falha, é cobrado lá na frente. Bandidagem, malandragem no Brasil sempre existiu. De oitão ou AK, tipo fogo no pavio. Sequestro, relâmpago, bandido assalta banco. Invade a mansão, de oitão, fuzil na mão. Sangue no olho, bicho solto, malandro cabuloso. Na fuga, altos pipocos, matar ou morrer faz parte do jogo. Ah, cheirados, noiados, maconheiros. Produto 100% brasileiro. Aí o playboy treme, a madame chora, geme. Grita por socorro, chamando os PM. Mas malandro é malandro, é ou não é? Sai voado e pula o muro, pesadelo dos gambé. Quando seus olhos só puderem enxergar o escuro, quando seu corpo já estiver sem sangue frio e duro, quando todos perceberem que mataram o Zé Ninguém, quando longe de todos ele for o seu próprio alguém. Longe das coisas incertas, pessoas, vidas cobertas, dores, noites desertas, tantas mãos entreabertas. Sem ninguém pra curtir, sem ninguém pra sentir. É tão triste viver e ver a vida assassinada por causa de uma arma ou de uma gravata. Melhor a morte morrida do que a morte matada. Tantas perguntas sem resposta, sem nada, sem nada. Quer ser bandido, maluco, tenta a sorte. Difícil sobreviver aqui no reino da morte. 30 tiros, sem essa eu quero é paz. Se deixa falha, é cobrado lá na frente. Quer ser bandido, maluco, tenta a sorte. Difícil sobreviver aqui no reino da morte. 30 tiros, sem essa eu quero é paz. Se deixa falha, é cobrado lá na frente. Por mim tá tudo bem, pois eu não sou o juiz. A sentença que te dá aqui é Deus e é tipo assim. Pra quem me defendia de noite, noite e dia, aqui não se confia, inimigos se aliam. Se tem problema, aqui não tem esquema. Se vale o dilema, traz mais duas serva. Daquele jeito, sai do beco e vem do beco. E não dá nada, na lista dos desesperados. Sangue do asfalto, tá ligado, mãos pro alto. Se morre aqui na norte ou no peço, é só um fato que generaliza, simplesmente aterroriza. Não vale o que come e vira notícia. Rei Osmaí, dourado é o negro Tales. Pra porta da periferia eu tenho a chave da libertação do povo. A ferida dói de novo e o gatilho é puxado e fura o osso. A verdade é o álibi perfeito, e se não for verdadeiro, não causa um efeito. Muitos nos ouvem, muitos nos ignoram. Dinamitando o sistema, ainda choram. Mas aí, todo mundo tá ligado. ligado que pra entrar no crime, véi, é só buraco. Cadeia vai, cadeia vem mais. Não entra e sai da cela como animais. Um delírio, dois pingos de colírio. O motivo, quem sabe, véi, eu corro risco. Mas sei lá, cada um é cada um. Se tem os gatos loucos, se tem é qualquer um. O mal vence o bem, aí os homens vêm. Resgata o refém, você não se dá bem. Do que adianta tanta malandragem então? Se o final é sempre cadeia ou caixão. Aqui é rei, terrorista cabuloso. A máfia positiva e tem um sangue novo. Compadre, esqueça a maldade, corteja a liberdade. Que pra morrer basta estar vivo, fatalidade. Código penal e rei, dentro e fora da lei. Na medida que pensei, mais do que imaginei. Tá pela ordem, quem não deve se esconde. E que pilantra, aqui tem de monte. Quer ser bandido, maluco, tenta a sorte. Difícil é sobreviver aqui no reino da morte. 30 tiros, sem essa eu quero é paz. Se deixa falha, é comprar pro lado na frente. Quer ser bandido, maluco.